você. Qual o nome da sigla? SNJ. E qual o nome da sigla? SNJ. E qual o nome da sigla? SNJ. E qual o nome da sigla? SNJ. Que chegou agora e não sabia o que pega. Tem espaço para todos, essa é a ideia. Você que tá parado, vem com a gente nessa rima. Som pra cima, te dá autoestima. Você que não esperava, mas ficou surpreso. SNJ rouba a cena, faz mais um som de peso. Você na correria, é pra ficar ligado. Tremulou, Chris, WJ Bastardo. Você ajusta o grave, aumenta o volume do seu rádio. Sente o estalo, esse tá gravado. Você aí parado, entra no flow e vem com a gente. Faça parte desse show informativo e consciente. Você sente o flow, energia positiva. SNJ sigla, muda a sua vida. Você escuta o sentido colocado na levada. SNJ, aqui o show não para. Você que pensa que o rap é feito só pra ouvir, tem que refletir, mas esse som aqui é pra curtir. Você nos toca discos. WJ, você nos toca discos. WJ, você na boa, assim o show não para. Você é compromisso, atitude. Dois caras, um DJ e uma mulher. Nesta gravação exclusiva. É nóis.